Levantou meu espírito à porta do Senhor, vivi a revelação, os que pensam na dor. Mas em meio ao desespero, ouvi a voz de amor: eu vou vos ajuntar e darei um novo ardor. Se encheu de mortes, mas tu és a nossa luz. Nos braços do Senhor, a esperança nos seduz. Eu serei o teu santuário em terras de aflição, e juntos como um só voltaremos a tu. Traz o teu amor, nosso povo em unidade quer te adorar. Em cada coração, teu Espírito habita. Corações de carne, transforma, Senhor. Tira de nós o medo e traz o teu. Português e worship. Eu consegui tocar piano. Cedindo os BPM.